Alô! Salve simpatia, eu sou o Conrad Rose e está mais uma vez no ar Muqueca de Siri pela Rádio Campestre, toda quinta das 8 às 9 e no domingo das 11 ao meio-dia tem o Repeteco. Nesse domingo teremos a ilustre presença de Gê Muniz, que vai comandar a carrapeta aqui. Depois eu conto. Vamos lá com Zé da Velha e Silvério Pontes e depois São Yantô e o maravilhoso piano de Chicão. KKKKK. Saudações rubro-negras. Você monta uma equação. Pra você eu sou chinfrim, eu sou chumbrega, xoxo e chorão. KKKKKK. Eu não tenho o que comer, você tem papo de gourmet. Pra você eu sou chuchu, eu sou insosso, papinha de bebê. KKKKKK. Eu te canto uma canção, você entra em depressão. Pra você eu sou sem sal, eu sou sem graça, piada de tiozão. KKKKKK. Eu assovio Beyoncé, você toca MPB. Pra você eu sou vendido, eu sou chiclete, cheio de clichê. KKKKKK. Pode rir, pode rimar a minha desgraça com KKKKK. Pode rir, pode rimar a minha desgraça com KKKKK. Eu te dou meu coração, você monta uma equação. Pra você eu sou chinfrim, eu sou chumbrega, xoxu e chorão. KKKKKKK. Eu não tenho o que comer, você tem papo de gourmet. Pra você eu sou chuchu, eu sou insosso, papinha de bebê. KKKKKK. Eu te canto uma canção, você entra em depressão. Pra você eu sou sem sal, eu sou sem graça, piada de tiozão. KKKKKK. Que eu assovio Beyoncé. Você tá quer me vender. Pra você eu sou vendido, eu sou chiclete, cheio de clichê. Kkkkk, pode rir, pode rimar a minha desgraça com kkkk. Pode rir, pode rimar a minha desgraça com kkkk. Pode rir, pode rimar a minha desgraça com kkkk. Pode rir, pode rimar a minha desgraça com kkkk. Sou assim, não me envergonho, neste mundo tão tristonho, nada enfim tem mais valor. Sou assim, sou muito esperta, mais vale renda certa que suspiros de amor. Sou assim, assim me imponho, já não vivo mais de sonhos, ilusão não tem valor. Sou assim e pouco importa, se o poeta me vê morta, vem e paga seu cantor. Quem chora por amor é um imbecil, quem vive de ilusão é muito mais. E eu que nada disso sei agora, o quanto a tristeza é capaz. Tirei do meu caminho a compaixão, amar não diz mais nada para mim. E esqueci as palavras de perdão, pois os meios sempre são justificados pelos fins. Sou assim, não me envergonho, neste mundo tão tristonho, nada enfim tem mais valor. Sou assim, sou muito esperta, mas vale renda certa que suspiros de amor. Sou assim e assim me imponho, já não vivo mais de sonhos, ilusão não tem valor. Sou assim e pouco importa, se o poeta me vê morta, vem e paga seu cantor. Quem chora por amor é o imbecil, quem vive de ilusão é muito mais. E eu que nada disso sei agora, o quanto a tristeza é capaz. Tirei do meu caminho a compaixão, amar não diz mais nada para mim. E esqueci as palavras de perdão, pois os meios sempre são justificados pelos fins. Quando me sente cantare, viene con me, non corri rischi. Dicono, dicono, importa, lascia stare. Canto per quando canto estou muta, ma io non mento, non mento, son qua e là. A volte io sono un po' triste e contenta. Guarda qui, oh, tutto intorno è deserto senza te. Solo una lágrima. Daniela Cola, antes da Moreira e agora Malia com Alcione. Faz uma loucura por mim, sai gritando por aí, bebendo e chora. Toma um porre e picha um muro que me adora. Faz uma loucura por mim, fica até de madrugada, perde a hora. Sai comigo na gandaia, a noite afora. Só assim eu acredito nessa história, que você sentiu saudades de me ter. Põe na prática besteiras da memória, pensamentos mais de tudo manda ver. Vem pra dentro e tenta ser da mesma escória, como já fiz mil loucuras por você. Nós dois. Se é pra recomeçar, seja até o fim. Se não é pra ficar, não gaste o seu latim. Nós dois. Só posso te aceitar, ver que você faz uma loucura por mim. Uma loucura por depois. Mim. Que você me provar que vai fazer assim. Depois. Você pode provar o que quiser de mim. Depois. Só posso te aceitar, ver que você faz uma loucura por mim. Gritando por aí, bebendo e chora. Toma um porre e picha um muro que me adora. Faz uma loucura por mim. Fica até de madrugada, perde a hora. Sai comigo pra gandaia a noite afora. Só assim eu acredito nessa história. Você sentiu saudade de me ter. Põe na prática besteiras da memória. Pensa-me nos faz de tudo, manda ver. Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória. Como já fiz mil loucuras por você. Nós dois. Se é pra recomeçar, que seja até o fim. Nós dois. Se não é pra ficar, deixa o seu latim. Nós dois. Só posso te aceitar é porque você faz uma loucura por mim. Provar o que quiser de mim. Depois. Só posso te aceitar a ver que você faz uma loucura por mim. Cafonice, vamos misturar xadrez com listrado. Só uma meia de cada cor. Agora Nube Passarreira, Perla. E depois Duda Beat, lançamento. Deixa eu te amar. Rádio Campestre.

faz de conta que sou o primeiro na beleza desse teu olhar. Eu quero estar o tempo inteiro. Deixa eu te amar. Faz de conta que sou o primeiro na beleza desse teu olhar. Eu quero estar o tempo inteiro. Moqueca de Siri na Rádio Campeche 98.3. As Bahias e a Cozinha Mineira, um doido caso. No caso, gato vira lata, cachorro medonho, brincou com os meus sonhos, depois voou. Eu sou rameira assumida, bem fiel com a vida, risco o céu com a unha atrevida. Lado A do Moqueca de Siri, o trombonista romântico com Zé da Velha e Silvério Pontes, KKKKK com São Nhantô e Chicão, Sou Assim, Cida Moreira, como Dui Piu Dui, Daniela Cola, Faz Uma Loucura Por Mim, Mali Alcione, Perla com Nube Passarreira, Duda Beat, Deixa Eu Te Amar, releitura de Djavan, Um Doido Caso, As Baías e a Cozinha Mineira. E no fundo estamos ouvindo o grande Paulo Moura com Cliff Corman ao piano. Uma delícia, Porque Chora esse saxofone. Eis que entregamos o Brasilzão ao Nero dos tempos modernos. Tá aí, ó. A floresta em chamas. Moqueca de Siri desde 2006 é feito em software livre. Nós usamos Linux, código aberto. Já quebramos as janelas da Microsoft. Já devoramos a Apple, a maçã dos jovens. Toda quarta-feira tem a roda de choro xadrez. Isaltina de Assunção Farias, 439, Rio Tavares, Vila da Cruz. R$7 até as 8 da noite. Bom chegar cedo. No trocado. Depois 10 conto. Um abraço pro Álvaro, Juame, Pedro, Freitas, todo mundo lá. Domingo teremos a ilustre presença de uma manezinha aqui, Gemuniz. Carrapeta estará por conta dela. Iremos brincar juntos das 11 ao meio-dia. Anota aí. Este programa começou bem cafona, agora ele vai cair um pouquinho no samba. Umas brincadeiras com samba, bastante sanfona no samba. E vamos abrir com uma linda, maravilhosa parceria. João Nogueira com Clara Nunes, Bela Cigana. O resto é surpresa, valeu? Vamos dar um gás aí que Paulo Moura vai quebrar tudo agora. Tira de cima esse manto de medo. Abre essa mão que eu vou revelar um segredo. Vou, meu irmão, lhe ensinar beber água na fonte, poder caminhar os caminhos do monte, aonde amanhã novo sol vai nascer. É, nessa vida ninguém foge porque tem medo. É justamente o contrário, medrou quem fugiu. Vai, meu irmão, rasga as folhas do teu samba enredo, desvia teu barco dos velhos rochedos. Mais tarde ou mais cedo me darás razão. E foi assim que me disse a bela cigana, de brincos de ouro, de porte de dama, de vida e de morte no fundo do olhar. Leu minha mão, me rezou e levou meu dinheiro. Mas a tal cigana não sabe, talvez, tirou meu veleiro do fundo do mar. E foi assim que me disse a bela cigana, de brincos de ouro, de porte de dama, de vida e de morte no fundo do olhar. Leu minha mão, me rezou e levou meu dinheiro. Mas a tal cigana não sabe, talvez, tirou meu veleiro do fundo do mar. Anda, retira de cima esse manto de medo. Agora Pedro Luiz e Nina Becker, Parte Coração. Moqueca de Siri. Parte coração, aprende que sua missão nessa vida é sofrer. Pobre coração, dói no fundo do peito, dizendo que existe, mostrando que insiste em sofrer. Em sofrer. Chora e bate mais forte, às vezes mais manso, que eu mesmo não canso de me apaixonar. Bata e se dê o direito de gostar de alguém, que eu dou um jeito de gostar também. Sou seu companheiro até no sofrer. Vê se de vez em quando, em vez de chorar, você ri um pouco, que é pra compensar toda essa tristeza que é de nós dois. Parte coração, aprende que tua missão nessa vida é sofrer. Pobre coração, dói no fundo do peito, dizendo que existe, mostrando que insiste em sofrer. Em sofrer. Chora e bate mais forte, e às vezes mais manso, que eu mesmo não canso de me apaixonar. Mas vê se de vez em quando, em vez de chorar, dessa tristeza que é de nós dois. Moqueca de Siri na Rádio Campeche, agora bem feito, com Maiana, depois Luísa Maita e Marina de la Riva. Valeu? Rola de samba sim. Fora Bolsonaro. Fora Moro. Yeah. parceiros muitos. O refrão cantava sem pudor. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, Rádio Campes, você está Mas ouvindo? Mas acontece que eu estou Marina de la Riva no Moqueca de Siri. Mas acontece, já não gosto de você. Cansei de olhar uns olhos sem carinho. Cansei do meu amor oferecer. Pra quem não sabe dar valor ao pranto, só agora entendo a covardia de quem finge amar pra não sofrer. Só agora entendo a covardia de quem finge amar. É uma questão de opção, você há de entender. Entre o samba e o amor, eu vou ter que escolher. Se eu fico com o samba, eu perco você. Melhor te perder que não me encontrar. Melhor cantar samba e saber de mim. Essa dor. Questão de opção, você há de entender. Entre o samba e o amor, eu vou ter que escolher. Se eu fico com o samba, eu perco você. Melhor te perder que não me encontrar. Melhor cantar samba e saber de mim. Essa dor não quero mais sentir. Essa dor não quero. Essa dor não quero mais sentir. você está sintonizado em 98.3 Rádio Comunitária Campeche. Tem uma ideia? Cola aí. Vem fazer o programa. Agora, Monique Kessus. A lei é deixar fluir. O que é que disse, Siri? Não tente saber de toda a verdade. Deixe o seu corpo sentir. A vida não acontece no pensamento. Nem tudo é assim tão claro, tão calculado até o fim. Às vezes é bom andar sem ter onde ir. Se um dia eu pudesse ver o futuro e cada minuto por vir, talvez não achasse graça nesse momento. Mas se lhe parece exato, tão quanto o fato de existir, a cada pessoa cabe o seu refletir. Deixe o seu corpo sentir. A vida não acontece no pensamento. Nem tudo é assim tão claro, tão calculado até o fim. Às vezes é bom andar sem ter onde ir. Se um dia eu pudesse ver o futuro e cada minuto por vir, talvez não achasse graça nesse momento. Mas se lhe parece exato, tão quanto o fato de existir, a cada pessoa cabe o seu refletir. Eu tenho uma vida inteira, mais de 1000 horas aqui. Se eu penso, só me arrependo do que não fiz. O agora é tão natural, a lei é deixar fluir. Me abrace, meu bem, não tarde a se permitir. A chuva lava o tempo secador. dando pela cor e leva a vida nesse mar de amor. Vou pela sombra e eu força pra galera que vai manifestar amanhã em prol da floresta. Somos todos índios. Agora Barro, vai. Se desfaz Queca de Siri pela Rádio Campeche, Fino Coletivo, depois Barro e agora Das Aranha com Lenine. Se tu diz. Água de lavar e de beber, lavar a louça quando ela aparecer, sem pressa ir. A porta abrir pra ver quem veio me ver, prazer em te receber. Rede na parede, balançando a nossa sede, e a seda toca a planta. Do B do programa Bela Cigana, João Nogueira e Clara Nunes. Ei, Pedro Luiz com Nina Becker, Parte Coração. Aí Manhana, Bem Feito, Desencapulada, Luísa Maita, Opção, Marina de la Riva, A Lei é Deixar Fluir, Monique Sus, Vai, Vou Que Vou, Vino Coletivo, Vai, Barro, aí Lenine com Das Aranha, Se Tu Diz. E agora no fundo estamos ouvindo Pedro Luiz, João Cavalcante, Cabelo, Indivídua. Domingo tem programa ao vivo das 11 ao meio-dia. Vamos receber a Chapeleira, produtora do mercado. Manezinha, radicada no Rio de Janeiro, na Glória, G. Muniz. Tenham todos uma excelente semana, um bom final de semana. Esperamos que faça sol. Paz, saúde, sorte, trabalho, força, resistência, luta. Abraços, beijos, mãos dadas, prazer, orgasmos, guloseimas e saudações rubro-negras. Toda predicada vem me dominando, quando adjetiva me bajula as frases, uma idioma me flexionando. É uma parágrafa tão incoesa que me dá certeza de ser abstrata. Não inventa crises, nem exige crases, mas sua linguística só me maltrata. Ela é intransitiva, ela é intransitória, me deixa em carne viva, de tão contraditória. Ela é intransigente, ela é intransponível, seu nexo é indecente, seu sexo inesquecível. Indivídua, na cama dos meus sonhos é assídua, atrevida, mistura arte e vida, sem bússola brusco na avenida, divina diva, me deixa à deriva, me afogo no mar da sua saliva, cuspindo palavras em chamas, sua língua lasciva, me queima a pele, me deixa a alma em carne viva. Transitiva, ela é intransitória, me deixa em carne viva, de tão contraditória. Ela é intransigente, ela é intransponível, seu nexo é indecente, seu sexo inesquecível. City.